sempre no meu coração. Perto ou longe estará, e ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerá. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção que um dia tive o teu amor. Sempre no meu coração, o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minha prece rezarei. Se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. Guardarei teu vulto então, sempre no meu coração.